bem louca. Lá, lá, lá, mina louca, pra beijar minha boca. Quando a luz se apaga, vou te deixar bem louca. Tribal Dance e Lana J. Essa boca faz eu cometer um crime, é um pecado. Eu quero mais o seu cheiro, eu quero mais seu calor, eu quero mais. E o que essa boca faz? Se ela é top, sabe como me ganhar? Eu nem vou resistir, porque eu já sei onde vai dar. O seu cheiro eu quero mais, seu calor eu quero mais. E o que essa boca faz? A boca, quando a luz se apaga, você me deixa louca. Lá, lá, lá, mina louca, pra beijar minha boca. Quando a luz se apaga, vou te deixar bem louca. Lá, lá, lá, lá, lá, louca, pra beijar sua boca. Quando a luz se apaga, vem me deixar bem louca. Lá, lá, lá, mina louca, pra beijar minha boca. Quando a luz se apaga, vou te deixar bem louca. Ela é demais. Ela já sabe como me ganhar. Eu não vou resistir. Ela é demais. A mina é louca, mas sabe o que faz. Vem me deixar bem louca. Lá, lá, lá, mina louca, pra beijar minha boca. Quando a luz se apaga, vou te deixar bem louca.